de saudade de você, amor. De saudade de você. DJ Rafael Mix, do estúdio Mix Produções. Arrebenta, garoto. Windows Brothers, sucesso em todo o Brasil. Mudando, não aguento. Meu coração não aguenta o dano. Como eu me sinto, não aguento. Amor, eu não entendo isso. Cê tá mudando, não aguento. Meu coração não aguenta o dano. Como eu me sinto, não aguento. Amor, eu não entendo isso. Cê tá tornando difícil pra mim. Cê tá tornando difícil pra mim. Cê tá tornando difícil pra mim. Cê tá tornando difícil pra mim. Cê tá tornando difícil pra mim. Cê tá tornando difícil pra mim. Amor, eu não entendo isso. Windows Brothers, sucesso em todo o Brasil. Estúdio Mix, produções e eventos. Amor, eu não...